Portão 10. Portão 10, 143. 856, atente para a aeronave da Altinec, vai parquear sua retaguarda após a passagem da milha, porém que a equipe de solo estaria depois de após táxi após a passagem do Ceará. Ok, após o colega da Altinec passar na retaguarda, autorizado, chamar de táxi, boa noite, 56. Boa tarde, é o Gol 601. 601, avistado, check trem, pista livre, posto autorizado, vento 110 graus, 13 nós, informa o tráfego, Charlie 150, setor nordeste, afastando, não interfere. CR, pista livre, pouso, trem baixo, cavalo. Voo no 755, ponto de espera, dono 0 pronto. Ele mantém inicialmente ponto de espera no 755. Ele manterá. Liberal Alfa ainda na escuta da torre? Afirmativo! Gente, mantenha na minha escuta. Assim que se eu afastar mais um pouco, já transfiro pro controle. Sempre, Alfa! Vitor, Mike Quebec, controle? Controle, Quebec, tranquilo. Como tá as condições do setor? Ótimo. Está presente e vou direto para a rotatória, Mike Quebec, informando visual com campo. Rotatória, rotatória com campo. Trip 5491, uma milha para o marcador, chame torre 1895, tomou posto. 1895, obrigado, bom trabalho, senhor. Motorista, vem Mike Quebec, atenção para 2500 suas para treinamento. Tá livre, 2500 pés, novembro, Yankee Mike. Livre, 2500 pés, novembro, Yankee Mike. Ok. Tango, confirme sua estimada de pouso. Direita, 209, agora, BR0, obrigado. Novembro, Alfa, controle 1208, ótimo voo. 1208, filha Novembro, Alfa, até o regresso. Copiado. Controle Salvador, veste da belíssima, no belíssimo fim de tarde, no corredor forte, Índia November Alpha, reingresso. Boa tarde, Índia November Alpha, no meu pé no corredor forte, informo que temos a aeronave Papa 28 Alpha fazendo sobrevoo no litoral, subindo para 2500 pés à sua frente. Cliente do Novembro Yankee Mike, o Índia Novembro Alfa. Boa tarde, Gol no 273, identifique chegada a Bonf, deixa para 4 mil pés, o ajuste no 090. 4 do noite, 56, 165 a bordo, 315 e Natal. 5.000, 3.0 táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera do 1.0, chame torre, 1.895, quem negar 1.0, boa viagem. 2.0 táxi, parte Índia, ponto de espera torre, 1.895, 1.856, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Saída da El, Leda, após Leda, voa bridge. 206, Recife 370, aguarde copy. Vai ingressar na Juliette para o portão 06, ok? Juliette para o 06, gol no 06, obrigado. Tá 3567, cuidando com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Gol, sua retaguarda está livre para o reposto táxi. Ok, após a passagem da Gol, a retaguarda está livre para o táxi da 3567. Azul 4206, Recife 370, pronto? Autorizado 370, via Uísque 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transmissão Caju, controle 1208, acione 5554. O Thiago, táxi autorizado, até a Papá, reporte para o cruzamento da 17. Dispondo para estacionamento. 4-9. Eu declaro da 1-0-1-7. 3, posição 03, atende para os sinalizadores. Alfa, aquilo, pátio 3-0-3, na posição 3-P. E ali mantém. Eu vou na rolagem do Alfa, acompanha ali mantém, 1-0-8-5-6. Estou recebendo informação do sua altimetria, confirme o nível rumba 20. Faça um check aí no modo Charlie. Está autorizado a descer inicialmente para o 070. E Alagoinha. Gente, autorizado o cruzamento no 7, bravo Charlie, após segue Quebec, Mike. E na Lima, para ingressar no grande pátio, vai chamar o solo em 121.9. Avisar o Concampo, Victor Mike Quebec. Chame a torre, Mike Quebec, 1-1895, seu Moboso. 1-1895, bom trabalho, Quebec. Rumba 88 está autorizado ao final do ILS X-Ray. Desça para 2000, ajuste 1-0-1-0, informe no localizador. Autorizado, procedimento, desce para 2000, reportará estabilizado, rumba 8-8. Então, Mike Quebec, na escuta, condições de curta base da presente, final 97-2000, agilizando? Afirma, agilizando, Quebec, final 97. Enter. Gol no 273, prossiga. Quando possível, se puder, eu prosseguir na presente. Intercepta com os próprios, gol no 273. Se o senhor quiser, intercepta. É autorizado, Prod Duna, vista para 2000, o ajuste 9090. Thank you. Escuta, prossiga. Ah, pegou autorização com o solo? Solo 129, por favor. Solo Salvador, o 3567, está com 141 agora. 3, 4 horas e 36 autonomia, Altano Berlante, só Beck, pouso autorizado no 7, 100 graus com 14. Pouso autorizado no 7, Victor Mike Beck. 1-0-1-0, boa viagem. Ok, autorizado, táxi Alfa, 18-9-5, e Kenegal 1-0-1-0. Graças. Dado 1011, alternador. Seção estacionado 0-1-1-5. 0195, aqui ó. 710, condições visuais, o ajuste 1090. O Mike Juliette Romeu na escuta permanente do controle. Quebec Kilo para Sierra November e Victor Romeu. Ah, final da 17, ponte. Sim, obrigado pela informação, Quebec. Oito, acione 0126. 390. 390, estou no 2400, no perfil da Porto da Jogo, boa noite, 56. Obviamente. Estou para 503, aguardando transferência de comunicações, Mike Echo Delta. Sorriso, Salvador, muito boa tarde, Alta 357, ponto de espera da 190, só para decolar. Linda, cola sem parar de imediato? Afirmativo. Autorizado, 120 graus com 13 nós. Autorizado, alinhar e decolar imediato, 8, completa final do procedimento, chame a torre, Salvador, frequência 118.95. Completa, chame a torre, 1895, 88. Funcionar, chame táxi. Barra. Entra na escuta de controle e Mike direto no meu. Pesado táxi, reporte na papá para ingresso. 56, temos dois tráfegos à sua frente, um mantendo 1.000 pés e o outro 12.500 pés, sem interferir na sua subida. É, um 12.000, o outro é 1.000 pés, isso? A um está mantendo 1.000 e o outro 2.500. A 1.000 e 2.500, obrigado, noite 56. 206, vai observar o Nasbica no poste passando para o ponto de espera da 10, após a passagem da mesma, está livre pós-táxi. 4206. Salvador, aqui na 6201, no autorização Galeão. 6201, no Galeão. Autorizado 360, via Upes Luno 0, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 1208, acione 5543. O Bravo que Luiz, que já está com a Lona livre. Começar a decolada agora os 44, controle 208, bom voo. 43, copiou? 543, 201. 620 no procedimento correto, pode pronto para pressionamento. 350. Autorizado o ingresso no 7, reporte, aliás de pronto, cabeceira. Eu posso esperar inicialmente, disse Bravo Charlie. Opo. Salvador, papapá, Mike, Eco Delta. Prossiga na escuta com o Delta. Prossiga para pouso. Cliente, na presente, pode prosseguir com o cruzamento do Xidão 10 e reporte para a base pela direita, para o 17, Eco Delta. Estamos na base, tomada de direção 17, mais Eco Delta. Controle, November que Mike solicita a descida para 1.500 pés. Autorizado no 1.500 pés, November Yankee Mike. Cliente, autorizado 1.500 pés, November Yankee Mike. November Yankee Mike está em comunicação com o Índia November Alpha? Negativo, senhor. Tentei chamar eles para livre agora que também não responderam e eu não estou visual com eles. Informação do tráfego, 12 horas, 7 milhas com rumo oposto, mantendo 1.000 pés. Paciente, November Yankee Mike vai manter 1.500 pés. Índia Mike, direto ao meu. O Whisky Bravo Charlie aí mantém após o... Bandeira, com bandeirante. Mike, direto Romeu, temos o tráfego, provavelmente é o Bravo de Luiz, que no través da ilha de Veracruz, mantendo 1.500 pés. Vento 90 com 14, forma o tráfego no helicóptero no litoral sul, 500 pés. O Joel Quebec Kilo. Não interferindo na sua aproximação. Gente, o mesmo encontra chama de gás, segundo 273. Cuba 88, Solas 46, é à esquerda, via Taxi Hotel, Parque Militar, bem-vindo. Como em Paris, para ingressar no corredor interlado. Controle de Salvador, o 3567 da presente pode voar, eleva? Autorizado, eleva, 3567. Autorizado, eleva, 3567. O 273 reduza para aproximação e informe estabilizado o localizador. Reduzindo, é padrão estabilizado, gol no 273. Gol no 856, cruza nível 1150, chame Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 1285, 12545, no 856, boa tarde. Eco Delta, é, condições de pouso pairado, cabeceira 107. Afirmativo, tem condições base no 7, o trem baixo checado, Mike Eco Delta. Sim, então autorizado o pouso parado no 7, vento 100 graus com 3, Eco Delta. Ele pouso para o parado, Mike Eco Delta. Controle 1208, acione 0254. Ei, Julio, você vê que tem um informe no farol da barra. Grato. Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés de condições visuais. Gol no 273, passou externo, chame a torre 1-1895, tambor bom. 1-1895, boa, 273. Colégio do Lumino. Dispara acionamento táxi, chame torre 1-1895. 273. Pista 10 livre, pouso autorizado, vento 090 graus. 14 nós, informa o tráfego, helicóptero, está aproximando agora para a cabeceira 107, pairado, não interfere, sente seu tráfego. Sente, 273, autorizado, pouso na 10, sente do helicóptero. É 259, Guarulhos 360, via Upper Luiz, Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após ST Trivia, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1-20-8 e acione 5012. Tango Juliette, Quebec Kilo, recebo modo Charlie 1500 pés. Confirma a altimetria? Passando agora a 1000 pés. Estou recebendo, estou mantendo 1500 pés. O ajuste 1090. Útil. Para o estacionamento. Vai reportar, né? 2-4-9. Aqui, Mike Zadon. Boa noite, 8-5-6, tá na escuta do controle? Tango Bravo que Luiz, que confirme pessoas a bordo. Copiado 02. Boa tarde, Papatango, Vitor Delta Zulu. Está em contato radar 76 milhas nordeste de Salvador, nível 085. Prossiga em condições visuais na proa da rotatória, chame no ideal de descida. Salvador, gol no 273, livrou. No 273, ataque avião, Alfa, reportar antes do taxi Juliette. Alfa, reportar antes do Juliette, gol 273. muito boa tarde, 5219, Costa Romeu, pronto para a Costa, Vitória da Conquista. 5219, Vitória da Conquista, 200, ciente, aguarde um instante, cópia. O tráfego está no litoral, axé. Vocês vão manter posição antes da Juliette? Manterá antes da Juliette, gol 1273. Fala, 1422, agora meu táxi 110 a bordo, 2054 na minha cara, na Ceará. Azul 4206, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chame Torre, 18.95, QNH 1011, boa viagem. Continua a Alfa, espera 1895, obrigado, até a próxima. 1273, táxi com cautela, vai ingressando a Juliette para o portão 03, acertando para o taxamento máximo para o ponto de espera da 10. Gente, ingresso, autorizado Juliette, 03, atento ao tráfego azul, gol 1273. 5219, Vitória da Conquista, 200, pronto. Da papá para ingresso. O Lima que ele jogou. 5219, Vitória da Conquista, 200, pronto. Pequeno, está livre o localizer, o X-Rayda, é o 10. Via rota direta, igual a da 10. Primeira curva direita, saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle 1208, acione 5575. Vem pra frente azul, por favor. 1208, 5575, responde. Direto, decola da 10, curva direita forte, subida Arbor. Após DCT, controle 120, décima 8, aciona 5575. 5219, planejamento correto, postando para o estacionamento. Pare para o posicionamento. Já no ingresso no 7, porta alinhada e pronto, cabeceira, Zulu. Salvador, boa tarde, Azul 42, era meia, pode esperar o 90 ponto. Pista livre, 4206, autorizada a linha decolar, o vento 1-10 graus com 10 nós. Linha decolar, 90, Azul 4206. Whisky Bravo Charlie, chame Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 251-3325, boa. Elétrica Dactilo, mantenha condições visuais, frequência livre, chama para o regresso. Informação de tráfego à sua frente com deslocamento nordeste, 5 milhas, mantendo 1.500 pés e um Charlie 150. Abandonado, gente. Ótimo voo. 208, obrigado, boa tarde. Juliette Romeu, confirme a posição. Acione o código postal normal 01115, Mike Juliette Romeu. Negativo. O senhor vai prosseguir sobrevoando para Tapuã, depois retorna para a Serra Equinho. Eco Índia ou prossegue pouso Salvador? Vai finalizar em Serra Índia, Eco Índia, senhor. Com 13. Cruzar o campo? Afirmo, inicialmente vai até o farol, vai dar um sobrevoo, quando mais próximo, reporta para o cruzamento. É, tem Mike já deu um troco. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4206, decolou, cruza 2000 para o 370, na sua escuta. Azul 4206, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, subindo, saída PUCA, Azul 4206. Controle, o 9MX Mike solicita descer para 1000 pés e solicita o regresso. Autorizado, 1000 pés, pronta, rotatória, 9MX Mike. Autorizado no meu pé, reporta no plano rotatório, ingressando no corredor Interlagos, 9MX mais. Bravo que Luiz, que no plano da rotatória, mantenha 1.500 pés, aguarde transferência de comunicações. Comba 20, tráfego foi superado, desça para 2000 e informe no localizador. 2000, Pantanal, no lock. Aqui no Zulu, decolado agora aos 58, curva à esquerda imediato para o cruzamento do campo e aguarde interferência de comunicações. Lima aqui no Zulu. Afirmativo, curva à esquerda de imediato, vai aguardar para o cruzamento do campo na escuta. O Lima aqui no Zulu. Grato, Romeu. Cruzamento, aguarde interferência de comunicações. Confirme. Em livre cruzamento do campo e aguarde para a transferência de comunicações. Está livre cruzamento, aguardará para transferência de comunicações, Lima Kilo Zulu. Salvador, muito boa tarde, papapapá, Mike, Juliette, Romeu. Não escuta, prossiga. Vai solicitando autorização para sobrevoo no Flamengo, senhor. E posterior cruzamento do seu aeródromo para destino Serra Índia, Eco Índia, está alocado 0115, mantendo 400 pés para não interferência internacional. Então, por fim, vai sobrevoar a quinta do Flamengo e depois cruza o campo, confere? Afirmo. Pode manter o setor então e retorno para o cruzamento do campo, mais direto, Romeu. Grato, Romeu. Bravo que Luiz, que chame a torre em Salvador, frequência 118.95. Lima Kilo Zulu, controle 208, corredor forte, bom voo. Kilo Zulu tem intenção de fazer toque remexido na pista 97, é possível? 1-0, senhor, 1-0. 6, o ajuste 1-0, informe livrando 085. Apenas 1 na pista 1-0. Então, suba para 1500, está presente. E mantendo a minha escuta, intercepte a perna do vento da 10, o Lima Kilo Zulu, inicialmente é 1500 pés. Afirmativa, subindo agora 1500 pés, vai se mantendo a perna do vento da pista 1-0, Lima Kilo Zulu. 3-5, chamada 2, grato, motel. Tá com a informação, Romeu. Uno 601, Galeão, autorizado 360. E aí o pessoal 1-0, após conforme rota, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Brise, controle 1-208, acione 5-0 no 4. Zero para o Galeão, nível 360, peso 1-0. E depois conforme rota do plano, decola da 1-0, curva...